Aí, tô pensando em escrever, hein? Peraí, deixa eu sintonizar alguma parada aqui pra me copiar. Ser igual é da hora, hein, mano? Será? Peraí, tem uma música boa aqui. Vou ser igual a esses caras. Calma, calma. Cada um tem seu lugar. Tenho não é só o que escuto. Mil mentiras, ao som de liras cantando vitórias através de lutos. Falam da pobreza como firmeza pra fraco encostar. Falam de vitórias pregando histórias, criando histórias pra gente contar. E pobreza nunca foi crédito, sofrimento nunca foi débito. Ser fraco não é ser forte, azar não é sorte, cair não é mérito. Crime não é assunto pra vagabundo, pô no diário. Se admira, isso é hilário, agora cê querer ser, é ser otário. Já que quer ser igual, joga fora a chave do apartamento. Bota a baiana, pisa na lama, sente na pele o sofrimento. Pega a enxada pra ver que a mão calejada não vem de graça. Onde todos te dão as costas, cê cede a proposta, a frustração te abraça. A vida é uma escola, o que é seu, cê leva na sola do pé. Se você quer fazer diferença, peça licença, quem você é? Tenha personalidade antes que a verdade te jogue do muro. Quem vive na sombra dos outros, quando a luz se apaga, vai ficar no escuro. Oh, hoje você quer ser. Você não sabe o que eu fiz pra chegar onde eu estou. Se não sabe o que diz, Gil, se cala por favor. Pra querer impor respeito, negou. Tem quem só finge ser. E quando não mais se encontrar, é tarde pra não se perder. Num caminho onde não se conhece, sua prece pode já não ser o bastante. Seu corpo perece, sua alma entristece, sua mente enfraquece em queda constante. Um passo adiante é beira do abismo. Pra quem não sabe pra onde seguiu, muitos pularam, os escorregaram, os que vacilaram, suaram frio. Pra quem prosseguiu, no olhar o brilho, enfrentando o frio, determinação. E pra quem ouviu, na pele sentiu que dá vida o fio, determinação. Visão ampla é conquista de quem soube analisar. Pra mover as peças, pra ver se tropeças no tabuleiro, se levantar. Então, ei, ouvi de próximos a mim, isso não me corrói. Sei muito bem de onde vim. No fim das contas, o que conta é que consta nosso esforço. Que tá pronto e por dois contos, a mensagem tá no seu bolso. Oh, hoje você quer. Tipo nota falsa, que pode até parecer, mas nunca vai ser, nem ter o mesmo valor. Minha dor, muitos viram meu amor, poucos sentiram dos meus sonhos, riram. Sinto muito, se confundiram, porque eu vim pra contrariar. Ao contrário dos que vieram pra copiar. Influência sim, fazem parte do meu ser. Mas não sou do tipo Ctrl C, Ctrl V. Porque eu vim pra ser a exclamação no seu semblante. Impressionar os manos que chamam de semelhantes. Nosso rap nos falantes, cala a boca dos falantes. E de todos aqueles que dizem que nós não somos bons o bastante. Por isso eu sigo adiante pra provar que somos mais. Mais que isso, provar pra mim mesmo do que sou capaz. Se liga rapaz, cabeça pra frente, tenha ideias originais. Pois quem segue a pegada dos outros sempre vai ficar pra trás. Vai! Oh, oh, hoje você quer ser.